nunca devemos dizer que um é mais importante, que um curso é mais importante que outro. Não entramos por aí. Porque o que interessa é que corresponda às expectativas e aos objetivos de cada um. Porque uns têm mais tendência para uma determinada área, como para outras. Mas temos alunos a entrar em medicina, a entrar naquelas em engenharia aeronáutica, que são aquelas que têm as médias mais elevadas. E, portanto, tivemos muitos alunos, ou alguns alunos, a entrar nesses cursos com as médias mais elevadas do país. E tenho aqui, estou aqui a ver à minha frente um que entrou na engenharia aeronáutica, aeroespacial, etc, etc. Portanto, são médias muito, muito elevadas. Portanto, médias acima dos 19%, certamente. Dos 19%, nós temos aqui um aluno a entrar em medicina, como todos os anos temos, isto referindo os cursos com médias superiores, ou seja, o Conselho de Oliveira do Hospital teve alunos a entrar em cursos com as médias mais elevadas. E, portanto, é para nós também uma manifestação de orgulho, nomeadamente, por exemplo, até em Direito, que temos alunos a entrar em Direito com uma média a rondar os 18 e os 19 valores. Portanto, é também extremamente importante.